Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Aqui é Alexandre Zona, Jovem Nerd, e eu passei a torcer para a Itália depois da cabeçada. Aqui é Carlos Voltor e eu pensei que vamos falar do Super-Homem hoje. Aqui é Mario Abad, o Fanatic, e eu não tenho medo de Kryptonita. Aqui é Azaghal. E eu já fiz essa piada, mas não lembro qual é. Então, muito bem, nós vamos falar hoje, nós vamos entrar no nosso pré-Superman, né? Vamos falar sobre o Homem de Azul e cueca vermelha. O Nerd tá tão animado que já tirou a camisa e tudo. Tá só de cueca vermelha. Vamos falar sobre o Super-Homem nas histórias em quadrinhos, né? Como nasceu, como cresceu... Como morreu. Como morreu e voltou, né, Pedro? Também, pô. Quem não é pessoa de quadrinho morreu e voltou, né? Todo mundo pode. Então, vamos falar disso logo após a leitura de nossos e-mails que estão de volta. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos ler nossas caneladas, nossos e-mails. E hoje as nossas caneladas têm o patrocínio especial do nosso Jabá, do Almanac Virtual, com a participação de Mário Fanatic Abad. Fale um pouquinho do Almanac Virtual para as pessoas entrarem e lerem suas notícias. Eu já falei, o Almanac Virtual é a mesma desgraça que Omelete e Companhia Limitada, não muda nada. A única diferença mesmo é que lá os críticos de cinema, que se dizem críticos de cinema, que escrevem nos jornais, escrevem no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, estão lá, na Veja, estão lá. Então vocês podem apedrejar eles à vontade. Até porque agora tem sessão de comentários em tudo que eles escrevem. Então, às vezes, eu não, pô, queria mandar esse crítico para aquele lugar lá que escreveu que o filme que eu gosto é uma desgraça no Globo. Agora você pode mandar ele para aquele lugar lá no Almanac Virtual. É esse isso. Negócio de comentários é complicado. De repente o cara chama um Batman de gay, é um estresse do caralho. Então acesse aí www.almanacvirtual.com.br, do nosso querido amigo Fanatic. Muito bom. Vamos ao primeiro e-mail de Luiz Fernando, 27 anos, Belo Horizonte. Não lembro de vocês terem citado um seriado muito interessante de viagem no tempo chamado Contratempos, que era o Quantum Leap. Eu vi alguns episódios disso. E ele continua. Era interessante não só pela viagem, mas pelas consequências inusitadas que colocava o protagonista nas situações mais adversas. Cara, esse seriado era com dois atorzecos. Sabe, aqueles caras muito, muito ruinzinhos mesmo, cara. Era o cara não seriado, era bom, cara. Eu não escutei, era o Contratempos, com o cara do Enterprise, o capitão... Como é que era o nome dele? Ah, sei qual é. Quantum Leap. Isso. E ele viajava no tempo e entrava no corpo de alguém. E ele se olhava no espelho e ele via que, na verdade, ele era essa outra pessoa. E ele tinha que destruir a vida de alguém. É, um seriado idiota, né? Vamos lá, segundo. Não, era legal, era legal. Cara. É, Pietro Botelho, de 23 anos, do Brooklyn, São Paulo, não é Estados Unidos. Acabei de ouvir o Nerdcast de Viagem no Tempo e vocês deixaram passar uma boa. Essa só quem não é nerd sabe. Existe um thriller chamado... Cara, milhões de pessoas falaram disso, desse maldito Donnie Darko. É verdade. Que trata de viagem no tempo com buracos de minhocas. Um garoto esquizofrênico fica sendo aterrorizado por um coelho gigante até saber que o coelho é um cara que ele matou e voltou no tempo para evitar. É um filme ótimo e cool demais para nerds. Ô, Fanet, você já viu esse filme? Vi, um filme maravilhoso. Cara, eu nunca ouvi falar desse filme. Cara, esse filme virou cult cultuado, tem edição especial nos Estados Unidos. As pessoas todas aqui que se dizem adoradoras e metidas inteligentes adoram esse filme. E, inclusive, o diretor, né, ele lançou agora um filme novo no Festival de Cannes, que era altamente esperado que mantivesse a mesma brilhantismo. Uhum. Segundo o pessoal que esteve lá em Cannes e assistiu, diz que o filme não corresponde à expectativa gerada pelo Donnie Darko. Pô, mas é com quem é? De quem alguém conhece? É do Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, que foi um dos cowboys pinks, cowboys rosinhas do Brokeback Mountain. Não, mas você pode... se você for no IMDb agora, você vai pegar a ficha inteira, você vai ver, tem outros atores importantes, que eu não tô me falhando a memória agora. Mas esse filme eu sempre importante. Via nas prateleiras da locadora, mas eu ficava olhando e Donnie Darko não me dava, cara, nada. Apesar de aquele coelho maluco, né? É um filme de mafioso maligno. Com Al Pacino e Johnny Depp, né? Porra, cara. Então vamos lá. Vinícius Fonseca, dever de casa ver esse filme. Vinícius Fonseca. Olá, nerds. Caso vocês se lembrem do desenho de Volta para o Futuro, no final tinha experiências para se fazer em casa, apresentadas pelo próprio Dr. Brown. E o louro do Bill and Ted continuou sim a fazer filmes. Ele era o sniper fodão do Resgate do Soldado Ryan. Olha a loucura desse nerd. Ai, cara, você é um imbecil, cara. E ele falou que ele era o personagem principal daquele filme vergonhoso, A Reconquista, cara. Que loucura isso, não é, cara? Coisa de maluco isso, hein, cara? Não é o cara, cara. A gente foi olhar no MDB, não é o cara. De canelado. Mano, próximo cara. E-mail é de Pedro, 21 anos, Limeira. Olá, nerds, elogios mil. Gostei bastante do Nerdcast sobre o futuro e já vi a maioria dos filmes que vocês falaram. Apesar de ser um nerd relativamente novo, eu falo que os nerds não estão em extinção, só estão escondidos. Vocês falaram do novo tipo de nerd que é o aficionado por desenhos japoneses. Eles são chamados, olha, informação importantíssima, otakus. É uma classe diferente que reúne homens idiotas, eles se autodenominam um deles, e mulheres com pouca roupa, o que é excelente. Em eventos chamados, as chamadas cosplayers gostosas. Aliás, inicio aqui um movimento, xinga mesmo Azaghal, porque o mundo é cruel e esses nerds que ficam chorando não terão futuro. André Luiz Souza, Salvador, Bahia, falou o seguinte, no último Nerdcast, o 20, sobre viagem no tempo, quando vocês falaram sobre as viagens da Enterprise, vocês esqueceram da viagem do Capitão Jonathan Archer e a tripulação à Segunda Guerra no extinto seriado Star Trek Enterprise. Peraí, só um minuto, cara. Não dá pra esquecer porque eles viajam no tempo todo o episódio, cara. Ah, eu lembro desse episódio. É, a gente falou dos filmes, não tem como falar da série. Mas vamos lá. OBS 1. Tem uma versão nova do filme A Máquina do Tempo, de 2002. Razoável até. Não, é horrível. Peraí, Jovem Nerd, o meu... Meu computador tá apitando, eu tenho que zerar aqui, senão vai explodir o hatch. Insira os números, por favor. Pode continuar. OBS 2. É, dos filmes citados, não, só não vi Bill e Ted. Pelo que disseram, não vou ver mesmo. É, se você voltar no tempo quando você tinha 15 anos, talvez valha a pena você ver, que você vai gostar. Eu não me atrevo a ver de novo, né, cara? Que eu vi... Isso é uma regra básica. Filmes que você gostou aos 15 anos, você não pode ver nunca novamente. Mais. Nunca mais. Mantenha um sonho vivo, né, cara? É verdade. OBS 3. A voz do Blue Hemp fica estranha no Ai Pobre. Ele usa aparelho ou vocês sacanearam ele na edição? Mais uma vez, a gente não sacaneou nada, cara. O Blue Hemp é assim mesmo. E OBS 4, falando em voz, a voz da portuguesa é linda. Manda este português das cartas para o inferno. É o cara do Netcast passado. É uma portuguesa com mais um fã. E OBS 5, deixem o Azaghal em paz. Muito bom. Estou gritando por dentro de entusiasmo, mas não posso me expressar fisicamente. Ai, só por isso eu vou ler o e-mail das mulheres. Sempre, Marilisa... né? Só por isso, porque é você que escolhe os e-mails. Marilisa Fernandes, 16 anos, de Cosmópolis. Seja lá onde for isso. Em algum lugar no cosmos, né? Ela fala do Donnie Darko, mais uma. Eles são mostradas as teorias físicas até o buraco de minhoca, além de ter um humor negro do cacete e tal. Blá, blá, blá. É, fala em Donnie Darko, só pra falar uma coisinha. O Patrick Swayze nesse filme tá impagável. Uma das coisas mais ridículas na minha vida. Está no Donnie Darko, Patrick Swayze, meu amigo. O cara de gosto, com seu queixinho. Cara, a última vez que eu vi o Patrick Swayze foi no Carnaval do Rio de Janeiro, na Noite do Havaí. Ah, não, começou. Sempre. Você sempre vê alguém, né, no Carnaval. O cara era igual o Patrick Swayze, cara. Ele que tá falido, né, cara? Cara, o cara tava com uma camisa toda de lantejoulas, louco, com a bateria da mangueira, cara. Era cena... Eu tenho uma foto disso, eu vou depois você procurar porque, e publicar. Cara? Era o The Time of His Life, cara. Ai, que horrível, cara. Horrível, canelada, pô. Você esqueceu de falar, o Azaghal vai... É... Pro inferno, quem não curte o Azaghal, e que bom que a portuguesa voltou, ele terminou. Eu vou começar a pensar numa campanha política, né, cara? Porque Eu tenho muitos fãs, né? Impressionante, assustador, na verdade. Ai, ai, muito bom. Será que algum dia eu vou ser assassinado em frente ao edifício da Cota, alguma coisa assim? Amir Júnior, 18 anos, Porto Alegre, RS, que é Rio Grande do Sul, já vai, né? Ai, meu Deus. É... o trem do time. Não trem... lembrei isso. Ele disse que o trem do Back to the Future 3 não parece com a Nautilus. Você falou que ia parecer com a Nautilus. E parece, ele disse que são os filhos do Dr. Baum com Clara Clayton, que se chamam Julius e Verne. Mega bola canenada. Não, não é. Porque se você escrever no Google Nautilus e aparecer uma fotinho do Nautilus no parque da Disney, você vai ver que a Nautilus se assemelha ao trem do De Volta para o Futuro, aqueles spikes, aquele negócio, cara. Tenho certeza do que eu estou falando. É verdade, tem uma coisinha. Não precisa estar, cara, o rabo do submarino não tem. Mas se você lembrar visualmente, é o suficiente para ser uma referência. Eu estou falando Azaghal, o Lorde Supremo. E o nome não é Julius, é Jules. É Júlio, né? É Julius, é muito Sim, ridículo, né? Mas quem é? Mas em inglês eles falam Jules. É, Jules Verne. Jules, eles falam também whatever. Vamos lá, Marcos Pagelkopf. Olha. Santa Catarina. Perdeu a Copa, querido. Fica pra próxima, né? Entra no barco pra voltar pra casa. É, não, eles já estão em casa. É, só atravessar a rua. Canelada, de filme A Máquina do Tempo. Ai, meu Deus. Ah, disse assim, que a gente falou que no filme A Máquina do Tempo o cara não conseguia mudar voltava no tempo pra fazer observações. E no filme A Máquina do Tempo, na verdade, o cara volta para tentar salvar sua amada da morte. Mas como o futuro já estava travado, ele salvava ela, mas ela morria. Salvava, morria. Blá, blá, blá. E no filme De Volta para... Ah, agora eu vou ter gosto. E no filme De Volta ao Futuro, não é o Darth Vader. Ponto. Foi isso que ele falou. É... Olha isso, cara. Eu falei... Volta ao Futuro, Darth Vader? Que loucura é essa? Não, cara. É porque assim, o Michael J. Fox, ele se disfarça. Ele bota a roupa radioativa... Bota um Van Halen no ouvido do pai dele e toca pra convencer ele, toca aquela porradaria de guitarra pra convencer ele a chamar a mãe pro baile. E ele fala, meu nome é Darth Vader, eu vim, sou um extraterrestre do planeta Vulcano. Uhum. E o cara tá falando de Volta ao Futuro, não é o Darth Vader, você tá louco? Sim, é o Darth Vader, não é o Darth Vader, mas ele fala que é o Darth Vader. Não, eu acho que eu tô entendendo. Ele fala o Darth Vader, mas o personagem que ele se veste... Não é o Darth Vader. Sim. Lembra do dia que a Terra parou. Sim, tá, mas bacalhau. Aquele robôzão do dia que a Terra parou, é isso. Só pode ser. Não, mas... Tô tentando salvar esse maluco aí. Não tem nada. É o Darth Vader. Pronto. Tá bom. Bem, João Victor, 14 anos, Maceió, Alagoas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses filmes. Dois pontos. Taxi Driver Meu e Deus Os Bons Deus. Companheiros. Por favor, alguém grite que esses filmes são bons pra... Obras-primas! Martin Scorsese nos seus melhores momentos, meu amigo. Ele falou que ele tava indeciso em qual comprar. Compre os dois. Cara, junte compre seu dinheiro dois. E compre os dois, porque você não vai se arrepender. Taxi Driver é o melhor filme no estilo punk violence, sabe? É inacreditável. E o Bons Companheiros é um dos melhores filmes depois de Poderoso Chefão 1. Um dos melhores filmes de máfia, porque ele vê a máfia por outros olhos, ele vê a máfia de baixo. Isso, enquanto o Poderoso Chefão olha a máfia de cima. Pelos capos, isso aí. Muito bom, cara. Você, nerd de 14 anos, João Victor, tem um conceito enorme no Jovem Nerd. Por ter falado disso e não ter falado de Donnie Darko. Vamos lá. Cláudio Marques, 30 anos, Rio de Janeiro. Ao contrário do que disseram... Faz o sotaque aí do João Paulo. Eu não sei fazer, só o João Paulo faz aquele sotaque carioca carregado. Ao contrário do que disseram, a premissa da história de Exterminador do Futuro 2 é a que o futuro pode ser alterado. Não é assim que o João Paulo fala? É assim mesmo. Gente bom, carioca, cara, e a gente não fala assim. Carioca 20 anos de praia, né, cara? Muito bom. E é que os personagens aparentemente fazem no final, quando destroem o chip do Exterminador do primeiro filme. E aparentemente impedem a criação da Skynet. Música Superman, né, jovem nerd? Vamos falar de Superman? É seu aquecimento, Superman? Assim como o Galvão Bueno, quando ele fica na frente do campo, com campo vazio ainda, falando um monte de enche linguiça. Esse assunto tá foda, cara. Então vamos lá, como é que é a história das fases do Superman? Assim, na criação, eu sei que a criação é sempre a Era de Ouro, né? É, logo, todos eles falaram de Ouro. Joe Shuster e Jerry Siegel, né? É coisa de banana esse negócio de era, né? Ah, não. É, ó. Pode ser, né? D'água. E teve a Era Moderna. Tem Era Nenica? Era do Wolverine? Ai, meu Deus, vamos lá. Peraí, o que é Era de Ouro e Era de Prata e essas coisas? A Era de Ouro começou em 38 e durou até quase 50, né? E nessa época aí o Super-Homem, ele, tipo assim, criticava o capitalismo, não ele em si, mas as histórias, preocupação social, os vilões sempre eram capitalistas corruptos, entendeu? Que isso? E... é, por aí, tipo, havia uma... E o Super-Homem agia como um vigilante fora da lei, entendeu? E tem o surgimento dos primeiros super-vilões. Aí, assim, muita personalidade, entendeu? Não tinha uma coisa... A relação dos personagens... tipo assim, Clark tímido, Super-Homem imbatível... A Lois Lane apaixona pelo herói, desprezava seu alter ego, é por aí mais ou menos. O Siegel não foi taxado comunista, não? Você gosta de ficar criticando o capitalismo? É, isso eu não sei, acho que não. É, o Super-Homem no começo era um cara parrudo, na verdade, que vivia batendo com um carro na cabeça das pessoas, era isso? Olha só, o Super-Homem, eles escreveram o Super-Homem muito no começo. 40 já, 41 já era da Detective Comics o direito, já não tinha mais direito sobre o personagem. Não, antes disso, Action Comics, Action. Não, era da DC, da Detective Comics. Isso. Mas a revista já pertencia. Não, sim, mas eu tô falando, ele já pertencia os direitos do personagem. Certo, eles venderam os direitos do personagem pra DC. Isso. 2-3 anos depois da criação do personagem. Tem uma coisa interessante, o Superman não era um escoteirinho, não, que eu tava falando, entendeu? Tinha até um código interno da DC, né? Tipo assim, ele não podia usar o uso da força e os super-heróis não poderiam matar. Isso era um código interno, né? Não era o código ainda feito pelo governo nem nada, mas tinha esse código, entendeu? O código deles era que não podia ter um uso excessivo da força. O Super-Homem dá um murro e sai a cabeça do cara pra fora, entendeu? Porque o murro do Super-Homem, obviamente, o cara vai perder a cabeça na hora. Então, e os super-heróis não poderiam matar em si, entendeu? Não poderiam matar as pessoas, né? Os vilões, no caso. Então, os heróis, o Super-Homem, principalmente, tinha contenção a... O cara era um cara forte pra caralho. Mas era editorial, pelo menos. Mas eu fico... É, os poderes dele, ele não era aquilo, ele ainda não voava. Ele saltava. E uma coisa interessante, estão falando dos criadores, o Joe Shuster e o Jerry Siegel até queriam, porque, por exemplo, o Superboy, ele foi criado em 45, né? E aí os criadores, o Shuster e o Jerry Siegel, queriam que seguisse uma linha do humor. Já a editora, não. Publicou de forma séria, entendeu? Superboy, ele tinha o Krypto, né? Não. O Krypto, isso foi depois. Isso foi depois. Mas a história do Krypto é interessante, cara. O Krypto é o seguinte, o Krypto foi o primeiro teste que o Jor-El fez com a nave. Ele, antes de mandar o filho, ele mandou um cachorro pra testar, como todo mundo fez, né? Então mandou pra Lua, mandou a porra do macaco, só mandou não isso, mulher, pro espaço, pra depois mandar um ser humano. Interessante isso, sócio do Krypto, ele é só na Era de Prata. Quando toda a mitologia que as pessoas mais conhecem no Super-Homem começa na Era de Prata. Na Era de Ouro ainda não tem esses elementos. Uhum. Por exemplo, o jornal não era Planeta Diário, era Estrela Diário com George Taylor de editor. Depois vai ser o Perry White, entendeu? Aham. Uhum. Entendeu? Tem essas diferenças na Era de Ouro. Tipo assim, e tem um detalhe interessante. Várias mudanças não foram nem nos quadrinhos. Na época da Era de Ouro, tinha um programa de rádio contando as histórias do Super-Homem. E aí no rádio, que começou com o sócio Kryptonita, Jimmy Olsen, Perry White, Planeta Diário, o Homem dos Brinquedos, que é um dos vilões, o Mr. Plix, o Galho Feiro, todos os três começaram tudo na Era do Rádio e depois foram incorporados nos quadrinhos. O Mr. Split. Também foi na Era do Rádio. Como é que é o nome dele ao contrário? Tipo Plismic. Não era assim que conseguia fazer ele voltar e embora? Isso. O Mr. Split, sempre chegar pra ele e falava assim, Mr. Split, tudo bem, você é o melhor do mundo, lê pra mim isso aqui que eu não tô conseguindo enxergar. ele, Mikkel Vicks. Ele, droga, Superman! Sempre uma coisa meio imbecil, um espelho, uma idiotice dessa, sempre era. Agora tem uma coisa interessante, por exemplo, em 48, que ainda faz parte da época de ouro, o Bill Finger, que desenhou o Batman, né, é um dos co-criadores do Batman junto com o Bob Kane, ele recontou com mais detalhes em 48, entendeu? Ele faz o Super-Homem retornar ao tempo e ele observa toda a destruição de Krypton, tudo meio que foi. Tipo, como se fosse uma máquina do tempo, aí mostra o Super-Homem que fosse assim, um homem invisível, uma coisa assim, fosse um fantasma, observando todos esses acontecimentos de Krypton. Então o Bill Finger ajudou a recontar essa origem, o co-criador do Batman, entendeu? Interessante isso. Mas aí ele já mudou alguns detalhes na origem, porque eu tava lendo que na primeira revista do Super-Homem, o narrador diz que todo homem de Krypton desenvolvia super força quando atingia a maturidade. Depois a gente sabe que mudou isso em algum ponto, né? Que dizem que... Ele reconta nessa época isso. Inclusive, a primeira Supergirl surgiu em 49 também, que não era nada demais, era só uma princesa sem poderes e era uma atleta. O Super Macaco, o Super Gato e o Super Cavalo. Que isso? É. De capa? O Super Cavalo depois virou... Era a Legião dos Super Pets. Era um cavalo preto ruivo, não era? Cavalo de preto fogo. Ruivo é ótimo. Cavalo de fogo. Lembra? Ele morava na terra de cavalo, devia ser esse cara. Ele era Ele ia buscar a garotinha na fazenda. Ia buscar aquela menininha de... A rainha whatever, né? Ele tinha até nome, era Legião dos Super Pets. Legion of the Super Pets. Isso. Caraca, isso, cara, tá vendo? O inimigo do Super-Homem, cara, são os escritores, cara. Putz grila. Não, mas, por exemplo, tem coisa interessante nessa época da mitologia. Por exemplo, a Supergirl mesmo, que a gente conhece, que é a prima dele, a Kara, uh-huh, que vem de Argo City. Uh-huh. Porque cara? Ela sobre... É a cara, o nome dele é Cara com K. Ah. Dr. Gog? Ela também vem no. Ela também vem. Ela também vem num foguete pra Terra, porque ela tem... da mesma forma, sobreviveu à destruição através de um foguete. Foi, entendeu? O segundo ela teste do Joel. Não, foi. E era a prima do Super-Homem. É a mesma época que também surge o Brainiac, né? Mas antes do Brainiac, Super-Homem bizarro, cara. O meu personagem preferido na DC, depois do Batman, é o Bizarro. Deixa eu te falar, o Bizarro, na Era de Ouro, só teve uma história. Ele surgiu, enfrentou o Super-Homem e morreu. O que é o Bizarro? É o Super-Homem ao contrário, é a Terra bizarra, tudo é o contrário. É o Super-Homem com a cara quadrada, assim. É muito maneiro, cara. Será que quando o sinal fica verde, eles param? No mundo bizarro? É. Deve ser, né? Tá saindo aqui no Brasil esse mês, já tem algum tempo, mês passado teve uma aparição, mas nesse mês agora vai sair com mais aparições dele, com o Bat Bizarro, na revista Super-Homem Batman. Que é o mundo bizarro. Então, no mundo bizarro, você tem réplicas bizarras da Terra. Mas alguém tudo fez o mundo bizarro? Ou... É tipo Terra Paralela, cara. Existe um mundo bizarro. É. E ele foi criado na Era de Prata. Então, quem é campeão lá na Copa do Mundo é a Zâmbia, né? Togo. É, por aí. Togo. Mas deixa eu falar uma coisa. O Brainiac, você sabe... Não é Togo, é Togo Bizarro. Porque tudo se chama, não sei o que lá, bizarro. É, tudo é bizarro. Isso aí. Togo. Esse Nerdcast, a partir de agora, eu quero ser chamado de Azaghal Bizarro até o final. Azaghal Bizarro. Ou você tem que começar a falar bem de tudo... É. É verdade, mano. Eu sou um bizarro. Tem que falar, tratar bem os ouvintes, né? É verdade. Brainiac, o que ele era? Era um computador tirano do planeta Color e tinha um nível de inteligência 12. Fazia telepatia e tudo mais. E ele colecionava cidades do universo. Esse então, nível de inteligência tá aonde? Que 12 manual? É fraco, né? Não sei. Não, segundo lá neles é o manual universal de inteligência? É, tipo assim. Eu tinha um mago que tinha inteligência de 18. Mais do que o Brainiac. E ele engarrafou a cidade de Kandor, porque colecionava a cidade, botava, diminuía elas e conseguiu engarrafar a cidade de Kandor, de Krypton, antes que ela fosse destruída. Ah, que diversão, né, cara? É, aí o Superman consegue resgatar essa cidade, leva ela pra Fortaleza da Solidão. E toda vez que ele queria visitar a cidade, ele se diminuía junto com o Jimmy Olsen. E o Super-Homem tinha identidade de Asa Noturna dentro de Kandor e o Olsen de Pássaro Flamejante. Asa eles Noturna? Combatiam... O cara do Batman, Robin? Calma, vou chegar. E eles iam combater o crime dentro da cidade como se fosse Batman e Robin. Meu Deus! Era o Asa Noturna e o Pássaro Flamejante. Para, na cidade... para aí tudo. Peraí. Isso é muito doido, cara. O Super-Homem tinha uma garrafa na casa dele e quando ele ficava entediado, ele encolhia... Isso. E entrava ele, o Jimmy Olsen e o Chapolin na garrafa, é isso? Isso aí. É tipo um minigame. Cara, que ótimo, cara. Era o Asa Noturna e o Pássaro Flamejante. E cara, mas aí as pessoas que estavam na garrafa não ficaram super poderosas por causa do sol amarelo? Não, acho que não, porque dentro da garrafa, dentro da voz de solidão, nem sei se batia sol lá dentro, sei lá como é que funcionava isso. Calma aí, cara, os caras estavam presos dentro de uma garrafa, parece aquele episódio dos Simpsons. Mas a cidade ia ser destruída, aí o Brainiac, ele encolheu a cidade, porque tinha várias cidades encolhidas lá com ele, porque ele tinha essa mania, ele controlava cidades do universo. Que mania? É, então, aí foi a maneira de, pelo menos, o Super-Homem ter um contato com a vida de Krypton, né? Mas as pessoas que moravam na garrafa achavam legal, tranquilo? Não sabiam de nada, elas não sabiam. Ah, achavam... não sabia, era aquele mundo de End, né, cara? O Truman Show. Truman Show, isso. Meu e eles Deus gostavam, Deus. Então o Supernaker era maneiro. Super-Homem que era o filho da p*** que levou a garrafa. Não, p***, aí acontece. Aí o Marvin Wolfman, escritor, homenageou o antigo Robin com uma asa noturna, essa homenagem... ao personagem Super-Homem dessa época. Ele criou o Asa Noturna, uma homenagem. Foi o Marvel Wolfman que escreveu. Entendi. Isso entendeu? Foi na Era de Prata. É, foi na Era de Prata, aconteceu isso. O Marvel Wolfman fez isso depois, né? Com Asa Noturna. O Super-Homem já foi no psicólogo alguma vez? Não sei, cara. Mas aí a Supergirl, ela saiu da garrafinha. Não, não, a Supergirl chegou no foguete, Argo City, cara. My fingers look like little people. Ai, meu Deus. Nessa época que o Luthor vai ser amigo do Super-Homem desde a infância. Que, pois, é o mesmo conceito usado no seriado Smallville. Mas aí depois mudaram de novo ou isso é o oficial hoje? Ah, ele foi amigo não, de... Não, isso foi mudado. É, foi mudado várias vezes, né, cara? O atual de hoje, hoje em dia, a origem está sendo... É, o atual de hoje foi ótimo. A origem utilizada hoje em dia ainda é a origem do Super-Homem do John Byrne. John Byrne. O Luthor, ele perdeu o cabelo porque o Super-Homem deu uma soprada e o cabelo foi grande, é isso? Não, era o problema mesmo de calvície. Não, antes de chegar o John Byrne, eu quero dizer o seguinte. John Byrne é bem depois, ainda tem muita coisa pra chegar. Eu quero explicar a coisa seguinte, vocês estão pulando muita coisa. Na Era de Prata, também teve as histórias imaginárias. Por exemplo, o Super-Homem era casado com filhos, o Super-Homem é morto, envenenado por Kryptonita. Em Kryptonita pelo Luthor. Aí tem um funeral com a Liga, e a Super-Moça que vai continuar o legado dele. Então tem várias histórias imaginárias, depois a gente acha que o Super-Homem só foi morto agora. Não, na época da Era de Prata, teve várias histórias imaginárias, tipo assim, Elsewhere Worlds, entendeu? Os mundos, tinha essa coisa, entendeu? O que aconteceria se... Isso... Você tem que... As principais histórias daquele do desenho Super Amigos eram mais ou menos dessa época, da Era de Prata. Super Amigos é muito bom, cara. Super Amigo tem os heróis clássicos, Super Gêmeos e Chefe Apache. E o Trovão Negro. São heróis da E Mechoque! Era muito maneiro, cara. Eles melhores eram os da Hanna-Barbera. É, não, né, cara? Batman, essa galera é chatíssima. Eu vou te falar uma coisa, esse troço de Super-Homem vermelho e azul, que foi uma fase tétrica que houve agora, há pouco tempo, também teve na Era de Prata, só que era um pouquinho melhor. Eles se separavam e resolviam tudo. Um casava com a Lois Lane, outro casava com a Lana Lang, por exemplo. É mesmo? Olha que ótimo. Exato. E vou te falar uma coisa, nessa época que surge também a revista da Liga da Justiça, na Era de Prata, a revista dele com Batman, Melhores do Mundo, revista da Lois Lane, revista do Jimmy Olsen, super-heróis, A Lois Lane já pro Super-Homem? Já. Meu Deus do céu. Eu li uma revista, eu não lembro qual foi, que o Super-Homem tem um filho com a Mulher Maravilha. Porque ele a Mulher Maravilha é a única mulher que segura o Super-Homem. É verdade. Qualquer outra, ele mata na hora. A mulher, pof, explode. Essas histórias alternativas, uma história em que a Lois Lane morre carregando o filho do Super-Homem. O bebê chuta, sai pra fora. Exato. Acontece mais ou menos isso. Tem tudo isso. Então, essa época da Era de Prata, ela é muito importante, que foi a época que teve toda essa mitologia do Super-Homem vem a partir dessa época. E outra coisa também, se na Era de Ouro tinha preocupação social, o Super-Homem vinha fora da lei, o Super-Homem Era de Prata, ele tipo assim, é um estranho numa terra estranha. Ele é um personagem trágico também. Tem poderes ilimitados, ele começa a conviver com as perdas e fracassos com que aprendeu a viver, entendeu? Coisas assim, por exemplo. Aparecem as múltiplas cores de Kryptonita. Aparece, tipo assim, criptonita que só envenena, criptonita que só deixa ele maluco, criptonita que mata ele. Parece ter várias criptonitas diferentes também nessa época de prata. Essa época, Era de Prata, era a era que teve o seriado da TV lá com o George Reeves, né? Que ele já voava, ele não pulava. Começo. Não, mas ele já era o Superman. O seriado do George Reeves foi na década de 50. Então, não isso. É isso? Isso, é pra Era de Ouro ainda, Era de Prata. De a Era de Prata, ela começa exatamente nos anos 50 e vai até o início dos anos 70. Mas então ele já voava na Era de Ouro. Lógico. Se o Super-Homem não voa, qual é a graça? Não, mas ele começava, tem uma coisa início, ele não voava. Não voava? Ele pulava. E usava capa mesmo assim? A descrição dos poderes dele no começo, ele pulava prédios de 20 andares, ele corria mais rápido do que uma bala, mais rápido do que uma locomotiva, resistia ao tiro. O que não é nada, né? Você correr mais rápido que locomotiva é puta, é merda. Por quê? A locomotiva é o quê? 40, 60 por hora? E tem uma coisa interessante da Era de Prata, meio Star Trek. Existia também uma tal de Legião dos Planetas Unidos, que tinha a Legião dos Super-Heróis, que cada um era um jovem poderoso que representava um dos seus planetas. E aí eles convidam o Superboy pra tu ver. É, eles são do século 30, não são já, do futuro. E aí eles convidam o Superboy a fazer parte dessa coisa. Aí faz até uma pegadinha, entendeu? Pra poder pegar ele num teste, ele acaba fracassando e tudo. Mas depois eles contam no final que a maior inspiração deles era ele. Por isso que eles criaram no século 30 essa porra, essa legião dos super-heróis. Aí o Superboy viajava no tempo, se encontrava com eles e fazia missões e tudo mais. O Superboy é o super-homem, né? Ou são pessoas distintas? Isso. Não, são a mesma pessoa. Mas tem uma vida legal, né? Por exemplo, uma coisa interessante, o Jack Kirby, né? O grande Jack Kirby, que escrevia a revista do Jimmy Olsen nessa época, ele acabou interligando o Super-Homem com a revista dos Novos Deuses, que tem o Darkseid, o Apocalipse, o Senhor Milagre, entendeu? Pô, o Darkseid é um personagem legal, né, cara? É. Ele vem aquele planeta desgraçado dele. Ele é um dos principais vilões do Super-Homem. É, graças ao Jack Kirby. Graças ao Jack Kirby que interligou os dois universos. Sim, porque tinha que ter alguém pra bater no Super-Homem, né? Mas o que é o Darkseid? É, você tem, tipo, Luthor como um vilão intelectual. Não, mas o que é o Darkseid, o cara? Ele é um dos novos deuses, né? Dessa ele é um... Mas ele tem aquele poder de soltar um raio e o raio vai fazer curva. O raio dele é perfeito. É extremamente poderoso, né, cara? É um ser cósmico. E tem aquele Galactus. E tem aquele filho que é meio... Que filho? Não, o filho dele... Aquele não é nem o filho dele. É o quê? Aquele ali é o filho do Pai Celestial, dos Novos Deuses, numa aliança antiga que foi feita entre o povo dos Novos Deuses e o Darkseid, e eles trocam os filhos. O Orion é o filho do Darkseid. Isso. Era Acrópolis, né? Onde o Darkseid morava. O quê? Acrópolis. Apocalipse. Isso. Apocalipse? Acrópolis. Era Acrópolis, não era? Era tipo uma cidadezinha no espaço. Não, era Apocalipse. Ah, Apocalipse era meio caído, hein? Mas aí o Jack Kirby juntou esses deuses ao Super-Homem e deu uma incrementada na isso, história. E depois a Era de Bronze começa de 71 e vai até 86, que aí muda tudo. O Clark Kent vira âncora de um telejornal. Você da tá de sacanagem. Tem os poderes, isso, e tem os poderes reduzidos. É a saga, inclusive, escrito por Dennis O'Neill. E a história fica mais filosófica. Tipo assim, deve existir um super-homem? Questiona a interferência do herói, desenvolvimento social da humanidade, entendeu? O super-homem com uma força de origem divina, inspirado... É nessa fase que ele é julgado, não é? Isso. E ao mesmo tempo, há um trio amoroso entre o Super, a Lois Lane e a Lana Lang, entendeu? Aham. Quer dizer, o Super-Homem, ele tem uma vida agitada, né, cara? Depende da era, né? Da solidão. O cara viaja no tempo, entra na garrafinha, pega faz o swing. É maneiro, o cara tem o que fazer, né, cara? É verdade. É, conforme o escritor vai mudando, né, cara? Deixa eu perguntar uma coisa. O Clark Kent, a banana atrapalhada, é uma coisa do filme? Ou ele, do filme. A maneira que o Christopher Reeve faz no filme... que é até interessante para aquele filme naquela época. O filme era mais infantil que outra coisa, apesar de ser um excelente filme. E eles botaram as coisas bem infantis, tipo, Lex Luthor, ele é meio tem aquele Oates, né? Yeah. Entendeu? Yes, Mr. Luthor, Luthor, um imbecil foda. Então, quer dizer, que ali era tudo no humor, né? Então o Clark Kent, ele é mais humorístico, mais estabanado, atrapalhado, comicamente falando. Uh-huh. Agora, ele sempre foi ligeiramente cara meio que as pessoas viam como cara meio nerd, meio bobo. Mas não daquela maneira atrapalhada que tem no cinema, no filme do Richard Donner, de 78. Eu gosto muito porque se o cara vai decidir que o disfarce dele é só um par de óculos, né? Ele tem que mudar alguma outra não coisa. Não é só um par de óculos. Eu percebi por que ninguém reconhece o Super-Homem. Depois eu vou dar a explicação certa. Primeiro eles dão a explicação do Azaghal. Eu tô de Azaghal bizarro, eu vou falar o correto agora. Ah, então vamos lá. Clark Kent reparte o cabelo pro lado esquerdo e o Super-Homem pro lado direito. É verdade, cara. Pode assistir o filme. Ele reparte o cabelo pro lado diferente. Sério? Sério, tô te falando. Faz o Szinho. É, o Szinho. Pega rapaz, meu. Teve uma história nos anos 70 que mostrava que aquele óculos tinha um tipo de equipamento especial que fazia mudar um pouco a cara do Super-Homem para as pessoas. Olha, era o Stupionic Black Target Glass. As pessoas não viam o Super-Homem como ele era realmente. Então, assim, o Jovem Nerd News, e vejam o que, que é o Stupiotic Black Target Glass, cara. É o que o Super-Homem usava. Usava um óculos de tarja preta na cara. Tarja preta. Eu tive um professor na faculdade, o Marcelo Martinez, ele desenhava na MED alguns anos atrás. É. Aí ele fez uma historinha do Super-Homem que eu nunca esqueci, que é assim, ah, Super-Homem salvou a pátria. Aí ele volta, entra no banheiro e sai de Clark e as pessoas, olá Clark, tudo bem? O Clark Kent tá com um óculos do Groucho Marx, aquele nariz, aquele bigode, e sobrancelhas, porque é a única forma que o cara não vai ser reconhecido, cara, pelo amor de Deus. Nessa história, o óculos tem um dispositivo que transforma um pouco o rosto dele. Mas eu acho que realmente a do filme, do primeiro filme, o Christopher Reeve, ele fica perfeito, você tem a diferença. É diferente não, não tem, cara. Do Super-Homem. Não tem, cara. É diferente. Não tem nunca. É diferente. Mas essa pela própria posição deles, pelo modo de andar, ele se agacha, ele se coloca pra baixo como Clark Kent, ele anda corcunda. Cara, Caquinho, você vai ter que fazer isso pra mim agora. Você vai ter que um dia se vestir de Super-Homem. Não é isso, cara. E no dia seguinte você vai se vestir de Clark Kent, vai andar tímido. E, cara, se ninguém te reconhecer, cara, eu te dou os parabéns. Mas esse negócio do... Voltando esse negócio de dispositivos, isso é uma desculpa de roteirista que nem fizeram no Star Trek, né? Que os Klingons, antigamente, na série antiga, eles não tinham aquela testa, né? Rombuda dos Klingons. Eram só pessoas bronzeadas, né? Isso. Que eram os Klingons. E aí depois eles, na série nova, eles, pra explicar isso, eles inventaram que eles tinham tido uma doença genética. Que isso. As testas eram diferentes, né? Então, antes disso, os Klingons eram só pessoas bronzeadas? Eram indianos. Isso, com um bigodinho só. Super força, né? Super força. Que o... Isso. É que o Kik deu porrada tanto no forte como no fraco, isso era socos e pontapés à vontade. Já no forte, o Kik era levantado pelo pescoço, era o quê? Mas ele dava os seus golpes de karatê e derrubava os Klingons também, né? Muita gente não gosta de considerar a sua era de bronze, mas tem que ser considerada, porque depois da era moderna, vem depois das crises das infinitas terras. Por quê? Eles resolvem, tipo assim, tem muita terra, Terra X, Terra 2, tem 500 universos, Superboy, isso, aquilo. Aí resolve apagar tudo e começar do zero. É porque isso é o ciclo. É o ciclo. Ciclo comum. De 5 anos. Eles criam poucos heróis, aí vai aparecendo mais gente, chega garrafinha, não sei o que lá, volta no tema, né? Daqui a pouco é uma confusão que ninguém sabe mais o que tá acontecendo, cara. Aí veio o John Byrne. Foi o ciclo de 20 anos, na verdade. É. O que aconteceu nessa época foi o principal. A DC, ela adquiriu direitos de várias outras empresas. Então, a quantidade de heróis que eles tinham era muito grande. E pra cada herói que eles fossem publicando histórias novas, eles encaixavam num universo paralelo diferente. Né? Tipo, cada herói que eles adquiriam os direitos, eles não colocavam na cronologia de um herói que já tinha a sua história firmada. Não existiam então, outros heróis. Exato. Isso. Então, o que, que eles fizeram? Chegaram num ponto em que eles estavam com muita história, não tinham cronologia nenhuma. Estavam todos perdidos numa loucura. Então, eles chegaram. Uma viagem de ácido, cara. Coisa de louco. E aí, eles nada tinham é melhor que decidir do que você explodir tudo. Exato. Aí, vamos pegar John os Byrne, heróis. O John Byrne começa do zero. Pegar os heróis, misturar tudo, vamos ver o que sai de bom daqui, e a gente continua a partir daí num universo só. Olha, vou falar uma coisa, eu gosto muito do John Byrne, acho ele excelente, mas ele também deu uma escorregada aí no quiabo nessa história, porque ele põe que o planeta Krypton se destruiu, né, por causa de guerras, de experiências de clonagem, e era um lugar sem emoções. O Super-Homem tinha emoções porque ele foi criado pelos pais adotivos. Ele virou a terra dos vulcanos, entendeu? Uhum. Isso é a nova origem do John Byrne. Isso aí. E o Lex Luthor é um milionário, entendeu? Aí a relação com o Batman não era mais de amizade, mas de respeito. Tipo, eles têm os mesmos objetivos, mas os métodos são completamente diferentes. Exato. E criou essa porra do universo compacto, né, cara? Pra explicar a legião dos super-heróis, né? Já que não existia mais Superboy, essas porra toda, né? Pra poder se encontrar com o rapaz cósmico, a relâmpago, a moça de Saturno, sei lá, a Violeta Encolhedora, tinha outro rapaz. Tinha o Karate Kid, cara. Ralph Macchio? Cara, desceu um carnaval de heróis, cara. Deus me livre. E nessa mesma época o Superman mata os três vilões, que é o General Zod, aquela coisa toda que é mostrado mata, no mata, mas no não filme. Podia. Cadê matou? O código? Não, mas aí já, tinha mudado. Já tinha mudado já, entendeu? Isso em que ano? Isso é na época... 86. Foi 86. É o quê? Qual o metal? Então, ele mata o General Zod e os criminosos da Zona Morta. Fantasma no universo compacto, entendeu? Uhum. Exato. Aí você até, acaba revelando a identidade dele secreta pra Lois Lane, entendeu? Aí ela... É, que é o casamento, que se casa com ela. Morre antes, tem um funeral, retorna à casa, e tem um milhão de coisa, né? É a fase que as pessoas conhecem, a fase atual dele. Fase atual, que continua, que foi até... A morte do Super-Homem foi a única história do Super-Homem que eu realmente li. Que eu falei, pô, isso vai valer um dinheiro no futuro. E eu tenho até hoje guardado as quatro revistas da morte e depois da ressurreição. E a única coisa maneira nisso tudo é o Guy Gardner. Eu gostava do vilão, que ele, conforme ele ia sendo morto, ele ia evoluindo e pegando os poderes, né? Isso mostrava que não tinha como o Super-Homem vencer esse cara, era muito difícil, né? Então eu achei legal isso. Então essa decisão de matar o Super-Homem foi assim: 92. Precisamos mudar isso, alguma coisa. Isso. Editorial, né? Uma decisão. E eu lembro que saiu, eu vi a notícia no Jornal Nacional. É? Os caras conseguiram, isso, cara. É, né? Que eu tenho aqui em casa uma Newsweek que foi publicada, matéria de capa, falando da morte. A história foi o quê? Eles inventaram um personagem que veio de Krypton, um monstro isso. De Krypton lá, o... Então você nem sabia disso. É, mas ele... Na época da morte e retorno, não é explicado quem é o Apocalipse. Tem que ser explicado depois. Ah, simplesmente chega e quem é o mais poderoso aqui ou não? Ele chega batendo. Ele tinha um poder de evolução, né? Mas ele podia se adaptar. Ele chega na Terra batendo. Não tá nem aí, entra. É, o que acontece? Ele manda ele sair na porrada, são muito... A história começa numa revista da Liga, em que mostra o... Um prelúdio, que é uma... Na verdade, o prelúdio é do Super-Homem. Que é um meteoro cai na Terra, um artefato, alguma coisa, que tava dentro desse... Né, desse artefato tava preso o Apocalipse. Uhum. Será que foi o Joel que mandou uma experiência? É. Joel é foda, né? Mandava tudo, ó. Pô, manda essa porra pra Terra, vai. Manda pra lá. Pá, você não tá muito longe da verdade. Lá, pô. Manda pra lá. Você não tá muito longe da verdade. Na origem oficial foi um ancestral do Jor-El. O Apocalipse era pra... foi uma arma perfeita construída por Krypton. Se o Joel mandou o Krypton como teste, como é que ele chegou depois do Superboy? O que aconteceu? Ele devia ter uma Ele não mandou o Krypton pra Terra. A história do Krypton, ele mandou o Krypton ficar orbitando o planeta Krypton, ia dar duas voltas em Krypton e depois ia voltar. Só que aí um meteorito atinge a nave e ela perde o rumo. E aí vai parar na Terra. Então, anos mais tarde. O meteorito também, porque o meteorito era onde tava o Doomsday. Ai, ai, cara. Muito bom. Aí ele chegou e o Super-Homem foi lá embarrear ele. Primeiro ele destrói toda a Liga da Justiça. Vai toda a Liga da Justiça enfrentar ele. Ele desce o cacete na Liga. É, tipo, eles vão enfrentar ele primeiro com a mão amarrada nas costas. O Apocalipse é solto pela Liga. Aí junta todo mundo da Liga, soltam todos eles seus poderes no Apocalipse. Aí o Apocalipse solta e começa a enfiar porrada em todo mundo. É verdade. Aí ele enfia porrada no Guy Gardner, ele enfia porrada no Guardião, no Gladiador Dourado, fogo, gelo. Ele arrebenta. O Gladiador Dourado é um cara que o poder dele tá no uniforme. É. E ele destrói o uniforme. O cara acaba. Uma das cenas. O Gladiador Dourado vai trabalhar de gari. Ele vem cenas mais pesadas da história, que é ele pegando a cabeça do Gladiador Dourado. Eu não sei pra que isso, mas tudo bem. Ele pega a cabeça, coloca na porta de um carro e esmigalha a cabeça dele com a porta do carro. Cara, baixou o patino de Niro nele, cara. Buffet style, né, cara? E aí só sobra o Super-Homem, aí ele vai embarrear ele e aí... Destrói o Superman. Quanto tempo o Superman ficou sumido? O final dessa história é meio Rock 2, né? É verdade. Né? É uma cena que foi feita no Matrix Revolution, também, né? Também, né? Também que é muito legal, né? O Stallone sempre fazendo história. Pois é. Aí no final eles dão, tipo, qual é a desculpa do porquê que o Super-Homem depois no final consegue derrotar ele, mas acaba morrendo também. Porque até aquele momento em que ele tem o último confronto com o Apocalipse, o Super-Homem estava se contendo. Ah, isso. Que ótimo. Que ótimo. Porque o código tava rustido nele, né? Ele tava... que, na verdade, pra mim, tipo, o maior inimigo do Super-Homem não é Kryptonita, não são os vilões. O maior inimigo do Super-Homem é, na verdade, o seu altruísmo e a sua... força de fazer, querer fazer o bem. Isso pra mim é o maior vilão pra ele. Calma aí, Superman morreu e o Clark Kent foi pra onde? Pra Austrália? Morreu junto, porque quando teve essa luta, foi uma catástrofe. Morreu tudo. Morreu gente pra então caramba. Deu, que deu como morto também, Clark Kent. Desaparecido, né? Se você não achou. É, a cidade de Metrópolis, boa parte dela em ruínas. Isso. Várias pessoas desaparecidas, mortas, presas em escombros. O período foram de 1 ou 2 meses, não tenho certeza. Dentro da revista, que se passa entre a morte e o retorno. E aí surgem 4 super-homens idiotas. Funeral para um amigo, que é uma história contando o que acontece logo após a morte dele, até o momento do funeral. Aí você tem a história do além-túmulo, que é espíritos e alma, que aí mistura o pai dele, o Jonathan Kent, tendo um ataque cardíaco, e vê fantasmas de Krypton. E no final aparece ele puxando a mão do super-homem, trazendo ele de volta pros vivos, e aí começa o retorno. E aí você vai aparecer esses 4 super-homens. Teve o Superboy, né, que era um clone, que era pelo projeto Cadmus. Tinha o Homem de Aço, né, que era um cientista que foi salvo pelo super-homem durante uma briga com o Apocalipse. O Erradicador, que era um artefato kryptoniano que preservava a cultura de Krypton. Aí acaba virando, ficando até igual o Super, entendeu? Que era aquele Super meio robótico. Isso. Não, era o outro. O outro. Ah, o outro de óculos, anos 80. Superman Style. Miami Vice. E o Cyborg, que era um cientista que estava na nave espacial, que foi bombardeada pelos raios cósmicos, ficou tipo o Quarteto Fantástico, que foi uma aberração. Aí ele consegue o DNA do Super-Homem e usa essa tecnologia, entendeu? Da nave que trouxe o Super-Homem para virar o Cyborg. Certo. E aí eles ficaram lá, se apresentando, vendo... Aí você tem que... se apresenta que o Cyborg acaba sendo o vilão. Vilão, os outros 3 não. Esse Man of Steel, ele era o Homem de Ferro com uniforme formato Super-Homem. Isso. Por aí. Sem pintura, aí. Né? Não tinha dinheiro pra pintura. Pegava por aí. O Erradicador, que era esse artefato Tony Super, ele leva o corpo do Super-Homem pra Fortaleza da Solidão e dá os banhos, né? Que o ressuscita, não lembra disso? Banho turco no Super-Homem. Banho turco. Porque o Erradicador tava tirando o poder que ele tava usando do corpo do Super-Homem. E acaba que o fato dele fazer isso, o Super-Homem não tinha, na verdade, morrido, né? Ele só tinha perdido toda a sua energia. Uhum. Tava zerou o hit point, né? Mas... Zerou o hit point, mas não morreu, né? Exato. Fez um saving throw de fortitude e conseguiu. Não, ele tinha um Ring of Nine Lives. Aí ele voltou e o Clark Kent voltou. Qual foi a desculpa? A desculpa foi a seguinte, como teve destruição em Metrópolis, eles deram, claro, botaram-se a mão dos roteiristas, né? Eles falaram que 1 mês depois dos destroços, que é quando... 1 mês ou 2, eu não tenho certeza. Quando reencontram-se o Super-Homem, ainda tinham acabado de encontrar um sobrevivente, um soterrado. Ele viveu 1 mês comendo uma gravata. Aí o Super-Homem, conversando assim, ele tem a ideia de, pô, como é que eu vou fazer o Clark Kent ressuscitar? Ah, vamos dizer que ele estava preso nos escombros. Quanto tempo ele ficou sumido? Ele tem milhões de desculpas, ele pode ter sido encontrado antes, aquela coisa toda. É um período casual. A matelinha foi cuidando dele até ele ser encontrado. Mas tem a história, mas mostra. Até quem salva o Clark Kent é o Super-Homem. Não combina. Que é a Supergirl, que era aquela uma gosma alienígena que podia transmutar, que virou a Super-Moça. Aham, é a segunda, né? Ela se transmuta no Super-Homem, vai lá e resgata o Clark. Agora, essa é a maior mancada do Super-Homem de todos os tempos. O quê? Porque o Super-Homem volta modernizado e volta cabeludo. E aí, o Clark Kent também é cabeludo, cara! E é por isso que tem um óculos especial que muda a cara dele. Cara, isso é demais, cara! Ah, é verdade, cara. Ninguém discute que tá do lado do outro. Cara, esse cara é muito engraçado. Lembra de pensar o quê? Que o Clark Kent chega no barbeiro e fala, eu quero igual o Super-Homem. Por que a gente faz isso? Eu quero igual o Wolverine. Ah, eu quero igual o Super-Homem. Leva fotinho, cara. Leva uma foto do Super-Homem, eu quero assim, ó. É isso mesmo, cara. Cara, meu Deus. Não, loucura que é o mais impossível. Só um momento, acho que, acho que isso aí é de spoiler, Mário, pra cá. Que foi? Toma! Toma aí! Vai a spoiler pra cá ainda. Uma coisa muito maneira que o Lex Luthor tinha era um anel de, com uma pedrinha de kriptonita, né? Pô, que eu achei isso genial. Isso é o mínimo, pode chegar, né, perto, cara, dele. Mas eu teria os dentes. Pois é, aí os caras... Os dentes? Eu teria os dentes, todos. Sorriso. Oi, Tuberão, tudo bom? É, mas aí eles esculhambaram, né? Ele ficou com câncer na mão, teve que cortar a mão. Isso. Depois morreu, ele... aí... Que clonou o corpo. Clonou o corpo. Aí voltou cabeludo, né? Quando você morre, você volta cabeludo. Horrível. A única coisa boa que saiu disso foi que foi a história do Super-Homem entregando esse anel pro Batman. E o Luthor era verde, era ruivo, né? Era ruivo. Que coisa. É, mas isso já desde a reformulação, ele já desde o... Agora falta dizer alguma coisa aí. Depois que ele ressuscitou, ele casa, né, finalmente. É, ia falar disso. Eve Taschmacher? Não, Super-Homem. Aí trouxeram a Era de Prata de novo, a cripto idealizada, Luthor amigo de infância, entendeu? Várias criptonitas. É. Isso aí. Refizeram mais uma vez a origem? Não, refizeram a origem. Eles começam a introduzir novas situações à história do Super-Homem. É, tipo, eles reintroduziram as... E volta uma fase retrô, né? É, como começou do zero, eles começaram a recontar as histórias do jeito que eles queriam. Ah, aí voltou aquela historinha de cada roteirista querer contar a história que ele queria, do jeito que ele queria, e que se dane o resto. Eu ouvi falar na época que o casamento do Super-Homem nos quadrinhos foi muito apressado por causa do seriado que tinha, As Novas Aventuras, Lois e Clark. O nome, inclusive, dessa história que retoma a cripto original, a amizade entre Clark e Luthor adolescente, chama O Legado das Estrelas, alguém quiser ler. Saiu recente aqui no Brasil. E também tem a coisa, também tem a força de um Cristo, segundo o autor Grant Morrison. O Grant Morrison também escreveu também, que também tem essa coisa da divindade novo, da Liga da Justiça icônica, tem Super-Homem como líder enfrentando anjos e liderando a humanidade. Então, aí começou a ter várias essas coisas, essa fase retrô vai voltar. Que é um resgate do ideal heróico, em oposição ao niilismo dos anos 90, entendeu? Uhum. Eu lembro de uma história legal do Super-Homem que eu li, que era uma dessas histórias alternativas, em que ele era um tirano. Ah, teve. E o Batman é a única resistência da Terra. Tem várias histórias pós-crise. Teve o Armageddon 2001, né? Que apresenta futuros possíveis. Os futuros possíveis. Tem o Superman Continuador na Terra, tem com o presidente dos Estados Unidos, rei do mundo, abandona a identidade Clark Kent, vigia e controla o planeta 24 horas por dia, tem entre a foice e o martelo, que aconteceu se o foguete caísse na União Soviética. Muito bom. Depois tem o Lex Luthor presidente, entendeu? Muito bom. Tem até uma história do Super-Homem como se ele fosse o Batman. Isso. E aí ele, em vez de ser encontrado pelos Kents, ele é encontrado pelos Wayne. Exato. E aí acontece o destino que aconteceria com o Bruce Wayne com o Super-Homem. E também ele se torna um Batman poderoso. Que pode também falar do Reino do Amanhã também. Calma aí. O Batman é poderoso. Não, ele se torna... A sua forma, a sua maneira. É, ele se torna um Batman com superpoderes. E eu acho que até a história que o Azaghal gosta muito, que é o Reino do Amanhã, né? Que mostra um futuro sombrio e vira um super-homem. Isso é muito... Essa história é uma das melhores. É uma das melhores. Cabelo das Trevas é muito boa também. O Batman enfia a porrada no super-homem. Ó, Super-Homem no Cavaleiro das Trevas, ele tem esse ar totalmente bobo. Ele é um personagem... Ele é manipulado o tempo inteiro pelo governo. Ele é um personagem que é... Ele é o The American Way. Ele virou um agente do governo. No Cavaleiro das Trevas, o Arqueiro Verde não tem um braço, né? Não lembra. Não tem. E aí, há muito tempo atrás, eu vi realmente que numa historinha o Verde tava com uma bomba presa na mão dele e eu não consegui ler o resto da história, mas eu sei que eles estavam no avião. Ele e o Super-Homem. Eu sei porque o Super-Homem tava no avião. Mas aí ele tava com a bomba na mão e ia explodir e morrer todo mundo. E aí depois um amigo nosso disse que o Super-Homem arrancou fora o braço do Arqueiro Verde pra não morrer todo mundo, nem ele. Ele deve ter morrido, né? Se esvair do sangue. Deve ter cauterizado com a visão laser. E aí, por causa disso, no futuro, o Arqueiro Verde ajudou o Batman a derrotar o Super-Homem por causa dessa mágoa do braço. Fora a sangue frio. Só que agora você pode esquecer isso, porque o Arqueiro Verde, depois de acontecer, ele já morreu e já ressuscitou. Com braço. E sem graça, né? Porque eles podiam ter feito diferente, né? O Arqueiro Verde ia lá no laboratório do Lizard Man e o cara, né, fazia nascer um braço de lagarto. Né, crossover, né? Crossover, né? Então vamos encerrando aí. Eu quero falar uma coisa que é importante. Tem que falar da saga Noite Final, que é uma das piores que tem. A gente falou tudo da coisa boa, que surgiu o Devorador de Sóis, né? Que deixou a Terra sem o Sol. Eu soube que eu vou perdendo os poderes. Ah. E tentando recuperar então, os poderes... E a gente perdendo a Terra, né? A vida acabou na Terra, né? Experimento científico, desenvolveu novos poderes elétricos. E botou um traje de contenção. Aí caiu numa armadilha de dois vilões, o Homem dos Brinquedos e o Ciborgue, na época. Aí ficou preso numa máquina, entendeu? Completamente ridículo. Ela tratou o leitor como imbecil. Mas essa saga durou 6 meses. Aí separou os dois super-homens. Azul, que era o mais conservador, e o vermelho, que era horrível. O mais rebeldezinho, entendeu? Pois é, e eles falavam, lembro que eles falavam que, ah, não, agora o super-homem é assim e se acostumem. É horrível. Aí teve a saga do Milênio, que eram os dois lutando contra o gigante do Milênio, né? Como é que voltou, eles manipulam os campos magnéticos da Terra, né, pra vencer a luta. Aí desaparecem, são dados como mortos, né? Aí de repente, olha como o leitor é tratado como imbecil. Aí, de repente, logo depois... Repete aquela cena dos pais adotivos encontrando o corpo do super-homem já todo junto. Tipo assim, a saga é incoerente, não tem expressão científica nenhuma, entendeu? Aí ele se juntou de novo. Isso, é. E nessa época que eles eram vermelho e azul, os poderes deles eram manipular a eletricidade, soltavam raios, voavam pelas ondas eletromagnéticas. Essa merda durou 6 meses, cara. Que susto, né? Foi um susto pros leitores. E fora também, eu queria dizer outra coisa também, que na saga do Luthor Presidente, né? Ele se tornou presidente porque ele financiou, né, a reconstrução na Terra de Ninguém, de Gotham City, né, daquela série interessantíssima. Uhum. E durante uma investigação do Clark Kent, ele disse que o Luthor sabia que a Terra ia ser invadida pela entidade cósmica, foi uma outra história, que é o Imperiex. Eu lembro disso, mais ou menos. Aí o Kent foi mandado embora na época, né, continuou investigando por conta própria, né, e o Luthor ficou puto e fez uma lei proibindo os atos do super-homem, entendeu? E pede pros outros super-heróis super-homem. Uhum. E o Batman que resolve apoiar o super-homem. Ah, mas é claro. Aí os heróis fingem, ficam contra o Luthor, né? O Luthor enlouquece, injeta aquele veneno tipo do Bane, e aí cai na porrada com os dois, entendeu? Meu Deus. Luthor, aí ele acaba desaparecendo e só reaparece depois, entendeu? Muitos dos ouvintes vão ficar falando isso, não falou aquilo. Olha, gente, o universo super-homem, cara, você para pensar, desde 38 até hoje, com o número de escritores que tiver, é impossível, entendeu? Você falar tudo, ele pode não ter falado alguma coisa, esquecido um detalhe que você, que goste tanto, pode achar tão importante, entendeu? Mas é assim mesmo, né? Então é isso, estamos esperando com muita ansiedade para o filme de Bryan Singer, Superman Returns. Então é isso, gente. Obrigado. Dia 14, como Fanatic gosta de falar, olhe para o céu. Olhe para o céu. E como agora eu sou o Azaghal Bizarro, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.